Envelhecer Consciente, uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente, à segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo. Então hoje vamos falar assim de um tema que é um bocadinho um estigma, não é? É um tema que não é assim muito abordado, é um tema preocupante. E o facto de não se abordar, não se falar, de se ocultar, não invalida que possamos passar ao lado dele, não é? Então, o tema que vamos abordar hoje tem a ver com o suicídio e o suicídio na população idosa, nos séniores. Vamos a isso. Vamos a isso. Então, o suicídio na população sénior é considerado como um dos mais sérios problemas de saúde públicos no mundo. O facto de hoje ganhar 100 anos de vida, não é, acarreta muitas alterações em termos da pessoa e em termos sociais. A velhice é um período de vida associado a múltiplas perdas. E quando nós falamos de velhice, a velhice é uma etapa da nossa vida. Não há como fugir à velhice. A hipótese que existe é morrermos antes, mas julgo que ninguém o queira, não é? Nós todos queremos usufruir da vida. Nem todos, por isso vamos falar hoje do suicídio. E vamos falar o que é que temos que estar alerta para, porque muitas vezes a pessoa que se suicida, ou quando a pessoa se suicida, é porque há um desânimo com a vida. Mas há fatores que contribuem para isso. E se nós estivermos atentos, tanto a precaver-nos ao longo da nossa vida, como atentos a quem está à nossa volta, não é? Podemos marcar a diferença, podemos resolver alguma coisa, não é? Precaver qualquer coisa, não é? Não está nas nossas mãos conseguir salvar o outro, mas podemos fazer qualquer coisa se estivermos alerta e se tivermos o conhecimento dos sinais de alerta, não é? Então vamos falar sobre isso. Mas hoje em dia o que se tem verificado mais tem sido o homicídio. Mas o homicídio, que seguido de suicídio. Isto terá a ver com um que esteja saturado da vida e que acha melhor acabar com a vida do casal? Crisália, isso são outros fatores, portanto, são pessoas que não estão de bem com elas próprias nem com a vida, não lhes dá o direito de tirar a vida nem de violentar quem quer que seja, não é? E a pessoa muitas vezes é um ato que não é pensado. É um ato na raiva, no ódio, uma não é? Uma situação que surge. E quando a pessoa se dá conta do disparate que fez, também já não vê saída para si. Portanto, isto pode ser uma das explicações para o homicídio seguido de suicídio. Mas isso é um bocadinho é um bocadinho diferente daquilo que vamos abordar hoje em relação ao suicídio neste sentido, porque quando se vê o suicídio por vezes de um casal idoso em que não havia indícios de violência doméstica nem nada dessas situações, muitas vezes é um pacto que fazem os dois. E está associado a doenças crónicas, está associado a doenças terminais, portanto, cada caso é um caso, não é? E são vários os fatores, a linha que separa a saúde mental da doença mental é muito ténue, portanto, porque os fatores podem ser de origem física, pode ser a dor física. A dor física leva a um mal-estar da pessoa, a uma má qualidade de vida e acaba por interferir a parte psicológica, não é? E então a linha é muito ténue. Nós nunca podemos dizer que estamos imunes a isso ou que pelo simples facto de passarmos ao lado e não darmos a mão a alguém que nós não corremos o risco também, não é? Porque isso é um processo interno, é um processo muito pessoal. Quando a comunicação social, estou a falar mais das televisões, apresentam sistematicamente e exploram estas situações, isto não ativa também na cabecinha das pessoas mais fracas a induzir também a fazer o mesmo? Olha, Crisália, em relação àquilo que é apresentado pela... Porque a maior parte dos idosos gosta muito de ver a televisão a mostrar essas coisas, para saberem do que se está a passar. Eu creio que isso possa influenciar. E acredito também que sim. Acredito que deveria haver... Eu acho que não é perdermos a liberdade. Não tem a ver com perda de liberdade. Mas o facto de, logo de pequeninos, estarmos expostos a tanta violência que se vê... Quer dizer, parece que não há nada de bom no mundo. Nós somos milhões no mundo. Há inúmeras coisas boas no mundo. E porquê é que só temos que ver a desgraça? Não é? Ficamos com uma sensação, parece que está tudo mal. Não é? E não é, as coisas não são bem assim, não é? E mesmo nas camadas mais jovens, o facto de estarem tão expostos através mesmo dos videojogos, todas essas coisas, os meus parece que ficam insensíveis, não é? Então, os videojogos é pregar em espingardas e tratatá. É só guerras, não é? É isso tudo, Crisália. Portanto, acaba por haver uma insensibilidade, não é? Mas em relação aos idosos e ao verem estas notícias, é assim, todos os especialistas aconselham os idosos a não verem esse tipo de programas. Olha, ouvirem rádio, por exemplo. Ouvirem a rádio, ouvirem programas que os façam rir, porque o rir é o melhor remédio. É, sim, senhor. É o melhor remédio. E então... Voltemos à nossa conversa. Estamos então que a velhice é um período da vida associado a múltiplas perdas. Porquê? Porque a pessoa ao reformar-se, no momento em que se reforma, há toda uma alteração de papéis. Portanto, ele passa a ser uma pessoa reformada, passa a ser uma pessoa sem atividade laboral. Portanto, perde o estatuto. Ao perder o estatuto do trabalhador, não é? Acaba também porquê? Por as suas relações pessoais, as pessoas com quem convivia no dia-a-dia, os seus hábitos diários. Há toda uma alteração na dinâmica de vida da pessoa. Estes fatores, em parte, ajudam a compreender o porquê das taxas de suicídio serem maiores em pessoas com 65 ou mais anos, comparativamente às faixas etárias mais jovens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio consiste num comportamento complexo e multidimensional. Quando nós falamos aqui que o ser humano é um ser multidimensional, não tem nada a ver com esoterismo. Cientificamente, nós somos um ser multidimensional, porque temos várias dimensões. Temos a dimensão biológica, temos a dimensão física, temos a dimensão psicológica, temos a dimensão social, temos a cultura que também influencia quem somos. Portanto, há várias dimensões que influenciam aquilo que nós somos, não só a física, a parte mental, mas outras, com quem convivemos, o meio em que estamos inseridos, como nos alimentamos. Portanto, há várias dimensões que influenciam. E complexo porquê? Porque cada dimensão tem vários fatores, não é? Então, pode ser... Normalmente nunca é só numa dimensão que o problema reside. Afeta depois outras. E então provoca um desequilíbrio na pessoa, não é? E então esta interação complexa entre estes fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais, não é? Leva a que essa tal linha que separa o saudável do doente surja. É o tal amor-ódio. Estão muito próximos. Muito próximos, exatamente. Portanto, de salientar que os atos suicidas, consumados ou não, não é? Porque quando se fala em tentativa de suicídio, a pessoa efetivamente foi um ato não consumado, não é? São um fenómeno mundial, já vem desde a antiguidade. E apresentam consequências negativas, que isto é importante dizer, não só para quem os concretiza, como também têm efeitos marcantes sobre os familiares, sobre os amigos, os colegas, sobre a sociedade, não é? A pessoa está, portanto, a pessoa vai, mas quem fica, fica com uma sensação de impotência, de, ah, o que é que eu poderia ter feito? Ah, se as coisas fossem diferentes. E esse é um caminho também pelo qual nós não devemos seguir, porque o caminho das suposições é um caminho de dor e de sofrimento, não é? Está-se a sofrer por antecipação. Exato, mas há também os reincidentes, que eu creio que é para chamar a atenção, alguns que fazem determinadas situações ou planeiam determinadas situações, mas não é com o intuito de morrer, é para chamar a atenção. Esse aí podemos colocá-los num comportamento autolesivo. Portanto, a pessoa pune-se a si própria, não é? Mas em termos de punir-se a si própria, pode ser como uma chamada de atenção ou como uma culpa que a pessoa tenha, e só dessa forma é que ela sente algum alívio. Aí também temos duas situações, mas essas chamadas de atenção, a meu ver, colocam-se mais nestes comportamentos autolesivos, não é? E depois, o que é que temos que dizer? É que, apesar de existirem fatores comuns que conduzem ao suicídio, e porque cada um de nós é único, cada suicídio também se revela único. Que é a tal situação, cada caso é um caso. O sintoma transversal em todos os casos, quando há pessoas que são acompanhadas, que estão medicadas, não é? Há estudos que acompanham estas pessoas com ideação suicida, porque a ideação suicida é aquilo que antecede o suicídio. A pessoa planeia tudo ao pormenor, não é? A pessoa, inclusive, chega ao ponto de pensar na dor que vai causar aos outros pela sua morte, não é? Àqueles que são os entes queridos, chega inclusive a deixar notas para não se sentirem culpados, ao contrário daqueles que sentem que contribuíram para essa tristeza profunda, deixam uma nota de culpa, vá, não é? E portanto, a pessoa não esse sintoma que é transversal a todos é uma dor inexplicável, uma dor incalculável, uma dor tamanha, e eles não veem outra saída a não ser a morte. Estatisticamente está provado que os homens são quem efetua mais suicídios. Correto. Porque as mulheres normalmente correm ao médico e estão mais ou menos medicadas, e os homens não. Crisália. Será isso ou tenho outra opinião? Tenho outra opinião. Força. Mas essa também está corretíssima. A mulher cuida-se mais do que o homem. Aquilo que está estudado em termos deste fenómeno do porquê dos homens terem mais propensão para o suicídio tem a ver com o facto da viuvez. Portanto, o homem que fica viúvo, para além de perder a sua companheira... E é o que acontece sistematicamente. Normalmente há mais viúvas do que viúvos. Exato. Mas a mulher tem uma forma de dar a volta à situação, que é o homem que fica viúvo, para além de perder a sua companheira, perde a sua cuidadora. E então o que é que acontece? A mulher praticamente toda uma vida tratou das lides da casa, das lides domésticas, das compras, das contas. Ao fim e ao cabo, o homem ganhou dinheiro, mas ela é que gera, não é? E isto o que é... nas anteriores gerações, porque hoje em dia já está a modificar-se. Sim, este conceito. Mas nós estamos a falar do homem agora que está com os seus 65, 75 anos, não é? Nesta idade, porque o homem... jovem adulto, não é? Quando chegar aos seus 65 anos, vai ser um homem completamente diferente do homem que existe hoje, assim como as mulheres. Portanto, tem tudo a ver com alterações de mentalidade, alterações na educação, e provocam também alterações nas pessoas. Lá está, o meio e a cultura onde estamos inseridos influencia a nossa personalidade. Mas atenção, porque há exceções, não é? Há homens que, com uma idade avançada, que são cuidadores, que sabem, portanto, desempenham o seu papel, são independentes e autónomos, não é? Porque nestas questões há sempre estes... a culpa nunca é só de um lado, não é? Porque a mulher, ao assumir esse papel, muitas vezes nem sequer dá uma abertura para o marido fazer o que quer que seja, não é? E aquilo que se pressupõe é que a pessoa, tendo capacidade para fazer o que tenha a fazer, não é? Deve-o fazer. Porque é uma forma de quê? De dar independência. E nós, às vezes, no amor, não é? Queremos fazer pelos outros. E fazemos isso com amor e com carinho, mas no entanto estamos aqui, estamos a negar à outra pessoa a sua capacidade de independência, a sua capacidade de autonomia. E são situações que se tem que ter um bocadinho em conta. E então o homem sente-se desnorteado quando fica viúvo, não é? Porque de um momento para o outro perde esse apoio, perde essa retaguarda, e então fica em questão a tal capacidade de lidar com toda aquela situação nova, não é? Fica em questão a sua autonomia e a sua independência. Ao invés que a mulher viúva, ao longo da sua vida, para além de se dedicar a cuidar dos outros, vai cuidando de si, e com a viuvez, esse vazio que surge é quase como definido por um tempo que finalmente tem para si. Não é? Acaba por ter total poder de decisão sobre a sua vida. De certa forma, não tem que dar cavaco a ninguém, não é? E nas mulheres que nestas idades, sabemos que culturalmente, não é? Isto é um ganho. Acaba por ser um ganho, porque elas muitas vezes sempre foram conduzidas durante toda uma vida à vontade de outras pessoas. E então, a mulher neste quando ela sofre, porque o companheirismo faz sempre falta. Mas é a sua libertação. Mas é a sua libertação, Crisália. E então, como ela está ocupada com as suas lides domésticas, abrem-se novas oportunidades, não é? De ingressar um grupo de crochê, um grupo de... Pronto, abrem-se novas oportunidades, e então a mulher consegue ocupar o seu tempo. Mas já há muitas mulheres, hoje em dia, da outra geração e a atravessar os 60 e 70 anos, a pedirem o divórcio, coisa que não acontecia aqui há uns tempos atrás. Já não têm que esperar para ficar viúvas? Há muitos casos desses. Portanto, e está a ver, Crisália, como quando nós, quer dizer, às vezes uma diferença de poucos anos interfere tanto na forma de pensar das pessoas e de agir, não é? Portanto, aqueles problemas que nós temos hoje em dia com o envelhecimento não vão ser os mesmos que irão ser daqui a 10, 20, 30, 40 anos, não é? E temos que nos preocupar com o que se passa hoje, temos que dar a maior qualidade de vida às pessoas que necessitam dela hoje, aos nossos idosos, mas temos que pensar em medidas de futuro, porque isto está sempre em constante alteração, não é? E então... E a partir dos anos 60 foi quando se começou a sentir uma grande reviravolta no modo de estar das nossas vidas. Foi o grande boom. Sim, sim. E depois aqui no nosso país, a partir do 25 de Abril, com a vinda dos chamados retornados, tinham outro modo de estar nas suas vidas e que fizeram com que isto avançasse mais rapidamente para uma maneira de estar com mais liberdade, com mais autonomia. Sim, portanto, o próprio facto da mulher ingressar o mundo do trabalho, todas as instituições que foram criadas para acolher as crianças, não é? As crianças começaram desde pequenina logo a estarem institucionalizadas e como diz o meu professor de Sociologia, o professor Fernando Pereira, se as crianças desde pequenas estão habituadas à instituição, porque é que hão de estranhar colocar depois os pais numa instituição, não é? É o que eles conhecem, é a realidade deles, não é? Portanto, a instituição acaba por ser algo banal. Que é tal situação que falamos também das imagens e daquilo que se vê. Se nós estamos constantemente a ver aquilo, são situações que se tornam banal. E elas não são banais. São casos, não vou dizer pontuais, porque infelizmente cada vez mais se assiste a essas situações, mas não é o normal do dia-a-dia, nem pode ser sequer visto como normal, porque não é normal, não é? Todo o ser humano, quando nasce, nasce para ser feliz, nasce para ter uma vida plena. Portanto, tudo o que vai contra isso não é normal. E temos que trabalhar no sentido de quê? De sermos felizes e de termos uma vida normal, não é? Então, de referir que em ambos os géneros é muito importante o apoio familiar nestas situações. Portanto, quando a pessoa fica viúva ou viúvo, é importante o apoio familiar. Sem esquecer que o apoio à ajuda deverá consistir no que a pessoa necessita, o viúvo ou a viúva, e não no que os familiares acham que ela necessita, não é? Porque quando nós ajudamos alguém, uma verdadeira ajuda é perguntarmos: em que é que te posso ajudar? E a pessoa vai nos dizer: olha, eu preciso de ajuda nisto, nisto e nisto. E nós ajudamos na medida das nossas capacidades, não é? Naquilo que a pessoa precisa. Não pode ser. Não podemos dar a ajuda aos outros naquilo que pensamos que eles precisam. E porquê? Porque enquanto a pessoa tem essa tal autonomia de decisão, essa autonomia deverá ser respeitada, não é? E muitas vezes, quando existem estas situações, há um atropelo da vontade das pessoas, não é? Porque os filhos ficam preocupados do pai ficar sozinho, da mãe ficar sozinha, e a institucionalização, enquanto a pessoa puder estar no seu meio, a institucionalização não deve ser a resposta que se deve procurar. Porque ficar nas suas próprias casas e irem apenas durante o dia aos centros de dia? Ou se estiver bem, vai ao café, vai... A mulher, nesse caso, ela ocupa o seu tempo com as lides. O mais complicado, Crisália, é a noite. Aquilo que me relatam é que a noite é o mais complicado de ultrapassar. Surgem as insónias, quando se vai para esta idade, quando se é sénior, dorme-se muito menos. Ok, Crisália, fica-se a remoer, não é, nas coisas e portanto, cria-se ali as tais situações que levam a que a pessoa, aqueles pensamentos, nós queremos afastar os pensamentos da cabeça e eles não há maneira de sair, e esta situação acaba muito por conduzir a essa insónia, por exemplo, não é? E então vamos falar de que a importância, continuando na importância da pessoa sair, o homem ir até ao café, desenvolver uma atividade, inserir-se numa atividade, a mulher nas lides domésticas entretém-se, mas deve sair para quê? Para evitar a solidão, para evitar o isolamento, e porque se nós fecharmos-nos no nosso mundo, também estamos a afetar a nossa capacidade cognitiva. Nós necessitamos de comunicar, de estar em interação uns com os outros para manter as nossas capacidades cognitivas no seu potencial máximo, não é? E, portanto... Aqui no Alentejo, a geração que está reformada, agora falamos dos reformados homens, dedicam-se muito às suas hortinhas, porque muitos deles trabalharam no campo e sabem fazer todas essas coisas inerentes à vida do campo. E criam animais também, na pecuária, e além disso, há muitos também de se dedicam ao artesanato. Uhum. há quem pegue em coisas e não esteja sentadinho a remoer, ou sentadinho ao sol, ou na praça. Exato. Há de tudo. Há de tudo, e isso é importante. O importante é a pessoa não ficar fechada. Outros dedicam-se à poesia e andam aí nos encontros de poetas. E muitos, é com a música, a cantarolar em grupos corais. Isso também faz muito Crisal, bem. É verdade. Faz muito bem. Ir para o canto alentejano, é verdade? Temos essa... essa riqueza. Claro, aquilo no meio de tantas vozes, mesmo que a pessoa ache que não canta bem, não deve fazer ali muito só estrago. Só o convívio e os passeios que são proporcionados, vale a pena? Eu acho que sim, vale a pena, e é muito importante, porque quando a pessoa chega aos 65 anos, quando a pessoa chega à reforma, a vida não acabou. Portanto, e muitos vão aprender a tocar instrumentos nas bandas das sociedades. Oh, Crisela, quer e dizer, fazem teatro. A pessoa andou uma vida inteira a ansiar por ficar reformada e ter tempo para fazer o que quer e lhe apetece. Portanto, e depois o tempo não chega para nada, a maior parte das vezes. Nas pessoas que andam em muitas atividades e tudo, não, muitas vezes dizem assim, eu acho engraçado porque nós jovens dizemos, nós adultos mais novos, não é? Dizemos, o tempo passa a correr, e nós ouvimos hoje cada vez mais as pessoas séniores a dizer, epá, já estamos no mês de fevereiro, ainda ontem era Natal. Portanto, isto é muito bom. Portanto, há efetivamente uma alteração. Este estereótipo, esta crença sobre a velhice começa a cair por terra, porque cada vez mais nós temos mais condições para viver após os 65 anos da melhor forma possível e podermos exatamente gozar e ter tempo para fazer coisas que na vida de trabalho, não é? Na vida não tínhamos, não é? Por exemplo, ler. Há muitas pessoas que não conseguiam ler do trabalho ser tão desgastante e tantas horas. E agora é uma boa oportunidade de o fazer. Exato. E o facto também de uma pessoa poder estar um bocadinho a meditar, portanto, sem fazer nada, não significa que isso seja mau para ele, porque quando falamos de envelhecimento ativo, o envelhecimento ativo não pressupõe que a pessoa esteja constantemente em atividade, não é? Portanto, tudo com conta, peso e medida. E uma das coisas também que há cá, que ainda vejo muito, Crisália, é... Por exemplo, as pessoas ao fim da tarde ou principalmente no fim de semana, ainda há aqueles banquinhos à frente da porta das casas em que as pessoas se juntam nesses bancos a ver quem passa, a falarem sobre a vida. E isso é ótimo. Nas aldeias e vilas ainda há esse convívio. Exato. As mulheres juntam-se muito, os homens aqui no Alentejo, e os homens vão mais para as tabernas, para os bares. Há uma grande diferença entre o norte do país e aqui o Alentejo, nesta questão? Eu julgo que tenha a ver também o país é pequenino, mas é muito diferente em vários sítios. Eu, como fiz a minha formação superior em Bragança, noto muitas semelhanças entre Bragança, entre Trás-os-Montes e o Alentejo. Até a paisagem, há certas paisagens que sim, são muito semelhantes. Sim, Crisal, e os enchidos, temperaturas. Encontro muita. Mas já no litoral, cidades, onde a minha amiga cresceu e viveu, já é diferente. É diferente. É. Portanto, aquela situação era... As pessoas ou eram pescadoras, ou eram da parte da agricultura, não é? Agricultores. Depois, em termos políticos, isto alterou, o Alentejo também sentiu isso, não é? Em termos políticos, pagou-se para se cortar árvores, para deixar-se de produzir, e então a esperança que houve ali foi a parte industrial. Em termos industrial, existe muita indústria e as pessoas empregaram-se nas fábricas e, portanto... E vão-se mantendo as fábricas, é que por aqui têm sido extintas muitas, ali continua, quando houve, grande maioria. Quando houve esta situação desta crise, Aveiro foi a zona onde se registou menos problema nesta situação. Exatamente por causa da indústria. A indústria permitiu que as pessoas mantivessem os seus empregos e mantivessem a sua vida normal. Não se sentiu muito. De quando em vez ouvimos notícias de que fecham determinadas fábricas. Que tal, é isso, depois já pode ter a ver com outras situações. Eu li que fechou uma, se não estou em erro, foi cá no Alentejo, que tinha a ver com a energia, em que acabou os benefícios que o Estado dá, que os governos dão a determinadas empresas para virem investir cá. Durante um X tempo dão-lhes um benefício, acaba esse benefício e elas fecham as portas e procuram outro sítio onde possam laborar mais económico. Pronto, voltamos para concluir, que estamos a poucos minutos. Ok, Isália, queria deixar para quem este tema interessa, há uma sociedade que é a Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Podem encontrar na internet, tem toda a informação sobre este assunto, tem também quais são os sinais de alerta para que as pessoas possam identificar e poder ajudar, porque é essencial que cada um de nós tome medidas preventivas para não cair em extremos, não é? E que as entidades encontrem respostas, não só no papel, porque no papel há muito. Há o Plano de Prevenção Nacional do Suicídio, as medidas que estão lá são belíssimas, lindíssimas, mas é necessário que sejam execuíveis, que possam ser colocadas em prática. Para quê? Para dar resposta ao isolamento, às doenças, à falta de apoio familiar, à perda de autonomia e dificuldades financeiras específicas que levam, que são estes os fatores maiores, né? Porque depois levam à tal solidão, isolamento, à depressão associada à desesperança num futuro, não é? Que levam os nossos idosos a caminhar para estas situações que não há volta. Muito bem, aqui esclarecemos sobre este assunto, que é muito pertinente, cuja região do Alentejo, nomeadamente os distritos de Beja e Porto Alegre, são onde há mais suicídios. O Alentejo tem o dobro da taxa da média nacional de suicídios. Portanto, isto é uma situação que se tem que pensar e não é pensar, isto já nem há tempo para pensar. Há tempo é para agir, porque as medidas existem, mas têm que ser colocadas no terreno. Muito obrigada, Ana Luísa. Obrigada eu. Até para a semana. Até para a semana. Envelhecer Consciente. Uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente. À segunda-feira, depois das 10, na Telefonia do Alentejo.